chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Mas o chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no meu coração profundo, dei amor pra todo mundo, ainda tenho amor pra dar. Plantei amor no meu coração profundo, dei amor pra todo mundo, ainda tenho amor pra dar. Mas o chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Plantando amor no coração desta gente, a palavra é a semente na seara do Senhor. Plantando amor no coração desta gente, a palavra é a semente na seara do Senhor. Mas o chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Quem planta amor, muitos frutos colherá, no templo do coração, terra boa de plantar. Quem planta amor, muitos frutos colherá, no templo do coração, terra boa de plantar. Mas o chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Plantar amor, esta é a missão do crente, falando pra toda gente que Jesus é o Senhor. Plantar amor, esta é a missão do crente, falando pra toda gente que Jesus é o Senhor. Mas o chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. O chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Thank you.